playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Petencourt. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Bem-vindo à playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Petencourt, assino a playlist aqui na Voz da Terceira, aos sábados, das 19 às 21 horas. Playlist que está disponível em formato podcast através de playlist-rca.blogspot.com e pode acompanhar-nos via facebook.com/playlist.rca. Straight. Sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. Yeah. tão quente a raça do seu ser, seu jeito fatal de dar a entrever, o gozo sensual, o mole prazer que a carne retém depois de esmorecer, e sem mais me deixa suspirar na maior nudez que venha a rodar até ser minha vez, os braços no ar que me faça ver na graça do seu ficar. Bem-vindos ao meu pensar, propois as do chás do Sião, pepitas do Brasil, joias da Pérsia, amor. That's okay, shit. happy, 'cause today I found my friends. And in my head I'm so ugly. That's okay, 'cause so are you. Broken ears Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared by my candles in our days, 'cause I found God. Playlist com Miguel Bettencourt.

London down into the abattoir. You see what I see, the air grows heavy. Listen to your breath, entwined together in this culture of death. Do you see what I see, dear? Slide on over here, let me give you a squeeze to avert this unholy evolutionary trajectory. Can you hear what I hear, babe? Does it make you feel? Everything's dissolving, baby, just a code in the plane. Oh, yeah, yeah. The sky's on fire, the dead are heaped across the lane. Oh, yeah, yeah. I went to bed last night and my Morocco got jammed. Up this morning with a frappuccino in my hand. Oh, yeah, yeah. Yeah. Kissed you once, kissed you again. My heart tumbled like stock exchange. Do you feel what I feel, dear? Mass extinction, dog, hypocrisy. These things are not good for me. Do you see what I see, dear? The line that God throws down to you and me makes it pleasing geometry. Shall we leave this place now, dear? Is there some way out of here? Awake with the sparrows in a hurry after work. The need for validation be gone completely berserk. I wanna be a Superman, but I turn into such a jerk. I got the abattoir blues. I got the abattoir blues. I got the abattoir blues. Right down in my shoes. Boa tarde, bem-vindos à segunda hora da playlist no Rádio Clube de Angra, a voz da terceira. Eu sou o Miguel Betancourt, assino a playlist aos sábados das 19 às 21 horas. Playlist que poderá ouvir em formato podcast através de playlist-rca.blogspot.com e acompanhar-nos via facebook.com/playlist.rca. Line behind. stare wide-eyed as everything closed in around the three of us. Things you never saw. Talking of the power and rescue. The blood rushing through our body. It was good. Playlist com Miguel Bettencourt. Thank you.

aos sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, Playlist, com Miguel Bettencourt. I need to be myself. chegamos ao fim da sessão de hoje da playlist no RCA. Eu sou o Miguel Betancourt, assino a playlist no Rádio Clube de Angra, a Voz da Terceira, aos sábados, das 19 às 21 horas. Recordo que poderá ouvir a playlist em formato podcast através de playlist-rca.blogspot.com e acompanhar-nos via facebook.com/playlist.rca. Da minha parte, despeço-me com um abraço, votos de um excelente fim de semana. Take me to the night.